passa a mão, esfrega. Faça seu pedido que o gênio não te nega. Passa a mão, esfrega. Assim, passa bonitinho. Faça seu pedido que o gênio não te nega. O primeiro pedido eu já sei como é que ia ser, joia. Dá uma rodadinha na ponta do pé. Segundo pedido, todo mundo vai no clima. Balança esse corpo, vai embaixo, vai em cima. O terceiro pedido, conte até três. No grito de guerra, todo mundo de uma vez. Um, dois, três, hey! É o gênio, é assim que ele faz. Pula, pula, vai pra frente, vai pra frente.